um dois periferia. Função gangster, a culpa, ideia gangster. Ela só quer pagar de santa, mas santa ela não é não. A carinha de anjo só esconde a má intenção. Ela é do mal, seduzindo os ladrão, fugindo do mal, te levando à perdição. Ela só quer pagar de santa, mas santa ela não é não. A carinha de anjo só esconde a má intenção. Ela é do mal, seduzindo os ladrão, fugindo do mal, te levando à perdição. Traiçoeira encantadora, seu olhar é perigoso. Faz malandro enlouquecer com seu jeito cabuloso. Top e shortinho de Kenê no pé. Ela desfila na quebrada, como é banda essa mulher. Ela curte as escamas e viaja na lombra. Cola com os bandidos pra dizer que é da banca. Ela proporciona no crime a soma. Tem roxinho de anjinho, mas acaba na marra. Imperatriz do crime na city dando rolê. Na house dos neon, vagaba paga pra ver. Melhor não se envolver, ela é dona do mal. Até as partes da cidade pra ela pagar mó pau. Então traz gelo, whisky bom, desce champanhe chantão. Que pra fight com essa dona cê tem que ter os dom. Vagabundo curte um som, ela curte o do bom. Haha, anjo do mal, colou foi construção. Ela só quer pagar de santa, mas santa ela não é não. A carinha de anjo só esconde a má intenção. Ela é do mal, seduzindo os ladrão, fugindo do mal, te levando à perdição. Ela só quer pagar de santa, mas santa ela não é não. A carinha de anjo só esconde a má intenção. Ela é do mal, seduzindo os ladrão, fugindo do mal, te levando à perdição. As anjinhas é do mal, menina, banda é normal. Dá uns teco na bright, alucina a night. Bota a hard nine, menina, banda é fight. Vamos lá desse naipe, de quebrada é light. Bote o pan, ela é virada na cidade. Tênis Nike, moleque bomba, rende fight. É cash, cash de indias, hot girl, vem pra mim de Lamborghini. Vamos se divertir, a noite tá virada e ainda é uma criança. E mais tarde, gera a infância. O rolê já é dos doidos, os comédia cresce o olho. As anjinhas é do mal e os pivete mete fogo. Ela só quer pagar de santa, mas santa ela não é não. A carinha de anjo só esconde a má intenção. Ela é do mal, seduzindo os ladrão, fugindo do mal, te levando à perdição. Ela só quer pagar de santa, mas santa ela não é não. A carinha de anjo só esconde a má intenção. Ela é do mal, seduzindo os ladrão, fugindo do mal, te levando à perdição. Hoje ela quer mafude, golfe na pista. Deixa o céu blue, gata hasta la vista. Aqui no mundo dos black, aonde o red faz o frevo. A vibe não para e hoje eu tô daquele jeito. Então aspira as bright, hoje tá suave. Badaga o lança pros fight aqui mais tarde. E hoje tá massa, ela se esbanja. Que hoje vira matina e os firma tá com as bandas. Que hoje à noite nós comanda Império Hall, capital. Nada mal com as mina, tá normal. Curte os brau, hein, cabral. Nós de novo e demorou. Acende a blunt, fumaçante, chapou e rachou da gala. Ela só quer pagar de santa, mas santa ela não é não. A carinha de anjo só esconde a má intenção. Ela é do mal, seduzindo os ladrão, fugindo, te levando à perdição. Ela só quer pagar de santa, mas santa ela não é não. A carinha de anjo só esconde a má intenção.